Quando a dor aperta o peito e o medo quer tomar o chão. Quando as lágrimas insistem e falta força na oração. Quando os planos desmoronam e o mundo parece parar. Deus te olha com carinho e começa a sussurrar. Filho, não temas, eu nunca te deixei. Mesmo na tempestade, sempre te guardei. Deus diz, calma, eu estou contigo. Não se desespere, eu sou teu abrigo. Cada lágrima que cai, eu enxugo com amor. Tudo dará certo, confia no Senhor. Se o caminho for escuro e você não souber pra onde ir, se a resposta demorar e o coração quiser desistir, lembre-se que o tempo de Deus é perfeito, é lição pra te ensinar. Ele te fortalece agora, só basta acreditar. Filho, eu te escuto, até no silêncio teu. Eu trabalho no invisível, cuido bem dos sonhos seus. Deus diz, calma, eu estou contigo. Não se desespere, eu sou teu abrigo. Cada lágrima que cai, eu enxugo com amor. Tudo dará certo, confia no Senhor. Quando você pensa que é o fim, é aí que o milagre vai começar. Deus transforma a dor em vitória e faz a tua vida recomeçar. Deus diz, calma, eu estou contigo. Não se desespere, eu sou teu abrigo. Cada lágrima que cai, eu enxugo com amor. Tudo dará certo, confia no Senhor. Tudo dará certo, confia no Senhor.